Porto Azul 9169, do Sacar 06200, salto com o número 3 na aproximação. Lógica de motel autorizado, táxi, a porta na táxi foi papá, altímetro no 019. Salve Salvador, é o Azul Alfa Tango Juliette, bom dia. É Azul? É o Alfa Tango Juliette, só poderíamos confirmar o vento no momento, por gentileza? 180 com 21. Bem, graças. Controle? Você 6362 autorizado para o procedimento? Autorizado, ele é, reporta localizador 6362. Gol 2199, busca para 3010, ajuste 10019. 3019, 219. Azul 9169, reautorizado, descida para 4010, ajuste Salvador 019. Autorizado, reporte alinhado, pronto, pista no 7. O localizador 6302. Chorão 6302, completa final, torre 1895, repouso. Salvador, 163-12. ILS, X-ray down 0. Oxalá 63-12, continua a aproximação, reporte visual com campo, batimento no 0, ono 9, o vento ono 9, 0 graus, 2, 2, 10. Oxalá, visual 63-12. 359-75, autorizado por Sanesa, nível 350, Bietas 1-9, decola da pista 1-0, com a esquerda, vamos transição fruti à saída, acionado 5415, 120, decimal 8, compressor. Aprovado para Fortaleza, decolando da 10, na Momo Frutti, a Pesulu 1-9, 5415, transporte 120, controle 5-9. Qual é o trânsito 3, Rio? Confia? Correto, motor 3. Gente, o completa a final pelo produto 95 da pousa. Obrigado. Bom dia, 2199, estabilizado ILS, X-ray da 1. Obrigado. Voo 2199, continua a aproximação, reporte visual com campo, altímetro no 0, 19, vento 18, 0 graus, 18 mais. Livre de... Vai reportar visual, 2199. Aguardando a autorização de pouso, voo 2199. Aguardando. Eu acho que ele mantém o decolar 213, mantém a pia até 3 mil pés, chama o controle 120, decimal 80. 0, aí está. 12. Xalema 3, uma vez autorizado, Alfa, Juliette, posição 3. Alfa, Juliette, para posição 3, é a 3 ou 2. Todo mundo quer levantar, bom dia. Pelo lado? É para passar Oscar Lima Hotel. Papai Oscar Lima Hotel, mantenha pro até 3 mil pés, mantendo a restrição. Após 3 mil, voa direto, ao atingir 3 mil pés, voa Mamba. Fechado, se tiver 3 mil, voa Mamba, Matrão. 4 Rio, chama o táxi. Sérgio 2199, autorizado pouso, pista 1-0, molhada, vento 180 graus, 219. Livre pouso, gol 2199, pista 1-0. Azul 2796, mantém a escuta aberta, copia. Bora, copa de 2796. Solo, bom dia, gol 9095, formação mais que autorização com fim. Fazer uma palma, tem a 3.000 pés, voando o mesmo da presente. Comanda 3.000, é isso? Foxlide 2.1, anulou. Isso. Relaxa. Tan 3304, sendo identificação, autorizado a chegada é bom, segurança para 4 mil pés e ajuste em Salvador 1099. Black Charlie Alpha, sendo identificação, autorizado a chegada é bom, desça e mantenha uma centena. Centena, chegada é bom, mais de lá. Ouvindo a velocidade do Mike Charlie Alpha na descida. Fazer 9169 estabilizou. Cadê? Agora vai dar a possibilidade de ficar. 2895. 9169, continua a aproximação, é a ponte visual com campo, altímetro no 019, vento no 90 graus, 219. Visual com campo, azul 9169. Sente azul 9169, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 90 graus, 219. Livre pouso, azul 9169. Pistão no 0, malhado, azul 9169. Para 4 a bordo, 3, 2 horas e 50, que é o Panamia, Salve, Fernando, Serra Brava, Serra Gomes. 975, taxi em frente, segunda direita, via Índia, bolsa de espera 1, 9, 3, 9, 5, ajuste no 0, 9, 9. 3, 4, 3, 4, 4, 2, 9, 9. Voo 2199 da passagem ao Boeing da 737 da Rio, pode ingresso via Juliette, portão 62. Dando passagem ao 727 da Rio, vai para o 562, 219. Azul 2796, na escuta. Semana de destino de uma pessoa, confere. Está ciente do lançante fechamento da pista para desemborrachamento nessa localidade? 970, mantém a escuta, é o número 3, por favor. Autorizado, João Pessoa, nível 150, decolagem da Puxana 0, curva à esquerda, perfil de saída, Conde. Curso 677, aerovia, sinal 0277, controle 120, décima 8. Autorizado, nível 150, progresso, saída Conde, curso 677, aerovia, 77, controle 120, guarda o 2796, chama pronto, parte 3. Alvo 9095. É o próximo da Copa, mantém a escuta guarda. A gente está pronto para o pushback acionamento, zero na frente. Ok, pode iniciar no portão, fica guardando a Copa. Ok, na escuta. Autorizado a alinhar e manter o pistão no zero. Azul 9169, bom dia, táxi autorizado de Alfa, reportagem do Juliette. Azul 9095, cópia. Cópia. Autorizado com o SIM, nível 360, decolagem pistão na zero, curva direita, perfil de saída a bó, após LF para seguir a minha rota do plano, após o 2 do Nerovia, aciona 5475, controle 120, décima 8. Curva pro dó. Rapaz, vamos lá, Arbor e LF. 208, acena 5475 e a aerovia Uppers 121, o 1095. Correto, o 1095 é passe táxi. Federal 9970, cópia. Entre os 304, desça para 2010 e ajuste no 009. 2000, 0019, 3304. Fala, gol 9095, POB 140.3 horas, Campinas, para o táxi. Alternado? Campinas. Taxi Apache Índia, ponto de espera 198 decimal 95, ajuste no 099, com voo. Ok, Pátio, e no ponto de espera 895, voo 1095. Livre da destrução de ajuste em pelo. Obrigado. Beleza, estou já. Decolar 225, controle Salvador 120, decimal 8. Controle 120, decimal 80. 12080. 09970, cópia. 09970, autorizado Teresina, nível 140, via Pezulu 20, decolagem pista 10, curva esquerda, Momo transmissão Nenim, 5425, controle 1280. Nível 340. Não, está no motel. Motel. Pode ligar a centena, pode ser o Até o 050, ao Mike Charlie Alpha. Autorizado até o 050, descida até o 050. Ok, 050, Mike Charlie Alpha. 13304, está livre LS, reporta localizador. Comunicando localizador, 3304. Federal, azul 796, autorizado iniciar a rebotec. Nosso feedback é rebotec, decolado 28, controle 120, decimal 80. 2080, vou direto código. É, direto, por que posição? Código. Ah, direto código, claro. Gol 1095, com 4 radar, suba para 360, sai da água. 3.000, então hoje eu chamo 19. 3.000, como 19, grato, mais falado. Recepção no localizador, 3304. 3304, confirma de tudo? 2.000. Veja, para essa informação, o radar para 1.803. 3304, completa o sinal, pelo 2895, repouso. Obrigado. Confirmando 1019, né? Estamos registrados aqui. Gente, o... Confere, o 3304 é apenas para informação, para cheque da própria aeronave. 3895, repouso. Muito obrigado. Tchau, tchau. 2796, para o táxi, 57 a bordo, 3,50 e alterna, Serra Bravo, mais rápido. O vento agora 1,80 graus, 2,1 nós. Gente, pista, tá chovendo, tá no campo? Negativo, sem chuva, porém pista 1,0 úmida. Úmida, obrigado. Gente, autorizado táxi 42, 4,0, 2,18, 9,5. Pós-lei 7,9,5, 19, poderia confirmar o vento, tem que ver? 9, bom voo. Poderia confirmar o vento do azul 2796? É 190 com 21. Está 3304, aguarde o perdão do seu esposo. Negativo. Meia, solicita a decolagem da pista 1975. 1975. Prossiga na escuta. Consiga aprovar. Está batendo a prova 35, devido ao mesmo. Sim, chegou direto o código. Sim, direto o código. Mike Charlie A, subência para 2010, ajuste chama 09, está livre ALS, reporta localizador. 2010, reporta localizador, livre ALS, vai falar. Rio 5975, Recife 2545, Alterna 2685. Falou, azul 2796. Prossiga. Tá. Vai deixar o barco azul 2796. Confirma? Para o ingresso do barco azul 2796, com quatro vezes. Depois, bom dia, bom fim de semana. Swine, Ana Lima mantém a posição e chama 118 decimal 95, torre. Prosseguir até a ponta de espera da 17. Torno os portões e colar na linha, vou deixar aqui mesmo. Solo 33, direita, 1211, olha o grau. Solo 5, repouso. Solo 5, grau. Bom dia, do Capatanga Mato Calhoca, estabilizando o curso lá. 3304, 1211, olha o grau, pista. Afirmativo, 211. Passando uma entidade alfa, continua a aproximação, reporte do alto do campo, altímetro no 019. Vento 19, 0 graus, 209. Ok, reporta lá no volta a capa, eu vou mais calhar. 0-1-2-8-8. Salvador, 3304, livrou? 3304, autorizado Alfa e Juliette para o portão 08. Alfa Juliette 08, presente. Controle Salvador, sou Salvador, Capitão Marcelo, estação agora 1.800 pés, a 1.000 do externo, completamente visual no setor. Poderia cancelar a base pela direita para a massagem? Negativo, Marcelo, alvo, condição de instrumento, posicionamento na pistola 0. Afirmativo, então vou prosseguir para 1.0, completamente visual, 1.600 pés, o Capitão Marcelo. Aguarda a autorização de pouso Marcelo, alvo, 1.019 hoje. Atenção, Eduardo. Qual parte após o pouso, Mike Charlie Alfa? Após o pouso, é parte da hangada para terra. Gente. Alô, Bravo Oscar, autorizado táxi, após a táxi vai tapar, altimetro no 019. Seu Salvador, o Azul 2796, vai enviar essa linha. Azul 2796, autorizado em táxi via Lima, Mike, reporte da Taxiway Quebec, para ingresso pistão no 7. Autorizado Lima, Mike, informado na Quebec, o Azul 2796. Sobre a voz, autorizado ingresso a porte alinhado, próximo pistão no 7. Linha 9936, aciona identificação, autorizada a chegar a bom, subida para 4 mil pés, ajuste 1019. Mike Charlie Alpha, fala os 38, direita 1-2-1-1, olha o velho. 2-1-1, abraço. Tá, Romeu, Romeu Bravo, acho que autorizado a decolagem, pistão no 7, vento 1-8-0 graus, 2-2, nós. Mais um, Luiz Roma, aberta, só fala na Rota Baixel, Mike Charlie Alpha. Até a posição do taxi Quebec, aeronave para decolagem agora, pistão no 7. Serenato, zero, chama o taxi. Azul 2796, autorizado a alinhar e manter pistão no 7. Tá, Romeu, Romeu Bravo Oscar, decolado aos 39, controle 120, decimal 80. 2080, graça, Romeu Bravo Oscar. Controle Salvador, bom dia, tá, Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, controle prossiga. Escola da 17, passa 2000. Papa Romeu, Romeu Bravo Oscar, central para radar, suba para o 200, sai da Argo. Sobe, 200 na Argo, Romeu Bravo Oscar. 379, mantém a escuta agora, Gus. Juliano, Papo, você vai. Bacalhau autorizado. Lima Mike, na Quebec, mantém a posição e chama a torre, o lulante decimal 95. Como é que vai manter esse papo? 3859, identifica, chegada 10, 5, 0, 5, 0. 2796, autorizado a decolagem pistão no 7, vento no 80 graus, 222. Vento autorizado a decolagem da 17, o azul, 3162, mas a gente pega agora a foto número 2. Romeu Bravo, essa rua Leste. Está presente a Leste, Romeu Bravo. Está passando aqui. Autorizado, Alfa, cruzamento. Azul 2796, decolada 45, controle 1208. Controle 1208. Controle Salvador, o azul 2796, decolou excepcional a Coral. Coral ou Conde? A Conde, decolando pelo 17. Azul 2796, contato radar, para 150, para a Conde. 150, Conde, o azul 2796. Controle, Romeu Bravo. Prossiga. Solicita direto esse AU, Romeu Bravo. Montei o Alessa, Romeu Bravo. Direto Conde. Direto Conde 2796. Controle Salvador Azul 2775. Azul 2775, identifica a chegada Flores, reporta no 1025. Ainda está com vento, senhora, mas poderia confirmar também se houve vento, por gentileza? Reporta Clareza 2. O Azul 2775 ainda concentra no equipe, então gostaria de solicitação da informação do vento. Estava vendo com Informo agora que horas da 3, a mensagem está sendo entrecortada. A de 2775, confirmo a informação que solicita. Até a conjectura solicita intensidade de direção do vento. Até Romeu, Romeu Bravo Oscar, Recife, 260, Terminal 388, Romeu Bravo Oscar. Com azul 2775, está querendo saber a informação da intensidade de direção do vento. 186 graus com 20 longe. Com azul 2775, intensidade ou a direção 180 com 20 longe. Seja o voo 9933. Copiou. Nada com voo. Com 9933, deixa para 2010, ajuste no 019, calibrando o S e aponta localizador. 2019, autorizado IADS e aponta estabilizador. Com o localizador, 9933. Então 3859, isso para 4.000, ajuste 1019. 4.000, com 2019, para 3859. São 3179, autorizado Guarulhos, nível 320. Fitas 10 até Taubaté, decolagem pistão na 0, curva direita, perfil de saída da El, lê depois Mótilo, aciona 5504, controle 120, décima 8. Guarulhos aprovado, 320 para perfil 10, Taubaté, decolada 10, curva na direita, da El, lê da Mótilo, 5504, transpondo, controle 1208, na 3179. Olha, são 3179, chama pronto. Para 9970, decolador 50, controle 1208. 09970, decolada 50, chama controle 120, décima 8. Chama 208, Leão 9970. Controle, Leão 9970, decolando a sua escuta. Leão 9970, contato radar, para 340 e peixe cedo. Contato radar na decolagem, suba para o 340, perfil Momo. Para o 340 na Momo, Leão 9970. Afirma 9933, avisou? Afirma 9933. Completa final, tem 1895 da pousa. 1895, muito obrigado, senhor. Controle Salvador, muito bom dia, azul 2775. Azul 2775, a senhora identificação, autorizada a chegar da Mara, reporte da ajudecida. Identificou na Mara o 2775, o vento, além do nosso permitido, solicita, vocês esperar na posição Mara. 3, já pode visual com campo, altímetro no 0 ou no 9? No 0 ou no 9 já está visual. Altímetro 9033, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no 0, vento ou no 9, 0 graus, 2, 9. Pistão no 0, molhado. Livre pouso, pistão no 0, molhado, obrigado. 3, 5, 0, GPZ 1, 7. Decolagem da 1-0, curva à esquerda, perfil de saída Pulca, Jama, pós Jama Aracaju, Atiana 5522, controle 120, décima 8. G2775, informo que desde o início do turno, o vento se manteve aproximadamente de 20 a 23 nós, aproximadamente. No momento, 22 nós. Isso está voltando novamente para Salvador, porém esse vento é acima do nosso limitante. Solicita espera em mar, está autorizado. Sim, já foi autorizado, espera em mar. O G2775 apenas um complemento a outra informação. Tá, gente, a pista ainda continua molhada, né? Federal 9970, veio direto código, Federal 9970. Direto código, Federal 9970. O G775, plena defesa do espaço, é o Alfa do Juliette. Gente. Sofrimento? Vento no 80 graus, 2, 3 nós. Na 301, dois fixos, chegada a 102, na 0620. Ok, Salvador, Papa Romeu Juliette, Romeu Juliette. Charlie Romeu Juliette, contato radar 57 milhas de Salvador. Inicialmente por apoio do VOR, retorno para a descida. Aguardando a saída da EL e aguardando a sua. Aguardando a saída de Nero, confira. Da EL. Ok, da EL. Portaria estabilizada, então 3259. PC direto ou está restrito a 4000? Deve ter restrito para 2000, ajuste 19, reporta na 3259. Na Fox 21, ou seja. Gol 9933, livrou na foto. Gol 9933, e Alfa mantém antes do Juliette. Alfa mantém antes do Juliette, 9933. Thank you. Papa Romeo, Charlie Romeo, Juliette, controle. Estamos em Salvador, para avisar nos mínimos e sem chuva. O senhor solicita pousar uma 10 ou mais à frente verificar as condições? Mais à frente verifica quantos quatro dias. Já pouso na verificação. Gente, então mantém a previsão e reporta para descida, Charlie Romeo e Juliette, para mudança de regras e voar para fora. Controle azul 2796, cruzando 140, solicita a possibilidade de ascensão 90. O azul 2775? É o 2796, sim. Seja, então quer modificar agora 250 para o 90? Afirmo. Seja, agora de combinação com o Recife, inicialmente o 50 e 90 é com o Recife. Agora de combinação. Ok, mas na S3D eu se fizer aguardando a ascensão azul 2796. Capital American Chief, and we clear for the island push. Clear, descend 2,000 feet, can we choose 0 and island? Ok, continue to descend 2,000 feet, clear ILS only 10 American 229. 3859 estabilizou? Afirmativo, 3859 estabilizado, ILS X-ray está 3859. R3859, completo final, pelo 1895. 1895, bom dia, obrigado. Após ingresso de Juliette, remota 13. Gente, após a repassação, prossegue Juliette para o remota 13, ou 933. Sou 2196, cópia. 2196. 3859, continua a aproximação, agora a autorização de pouso, altímetro no 0, 19. O vento agora 19, 0 graus, 219. Tiana 5526, controle 120, décima 8. A autorizada seguro, foi o nível 360 e quando 90, curva direita dela, leda, após leda, voz direto seguro. 5526, o transponder 20, décima 8. É, o controle do portão é o meia dúzia para pushback azarelo. Gente, o 2196, protegimento correto, podendo com a sua equipe de solo, assim que o tráfego da companhia liberar a retaguarda, autorizado iniciar, reporta o táxi. Afirmativo, assim, coordenação para passagem de tráfego da companhia com o 2196. Problema? Aeronave de médio porte? Negativo. Obrigado, tá, 3239. Botão direito. Senta. Eu poderia confirmar se a pista continua molhada? Afirmativo. E o vento de 20 a 21 nós. Gente, 205. Confirma o vento agora, Tiana 3859. 180 graus, 219. Obrigado. Salvador, Salvador, Salvador, Salvador. Sim, Gatari, vamos de leite. Salvador, Salvador. Mínimos sem chuva. Tem 88 graus, um momento. Deixa eu solicitar a prosseguir para 10. Inicialmente, estou vendo a prosseguir, que chama o Romeu Juliette e a tua torcida. Bravo American 229, can we contact tower? Additional localizer? Thank you, Chimera 3, 2, 2, 3, 2, 3, 9, autorizado a decolagem, pista 10, vento 1980 graus, 219. Salvador Tower, good morning American, 229 is 8 miles final, runway 10. Black Alliance 229, continue approach, standing by runway vacated, altimeter side 1019, winds 190 degrees, 21 knots, standing by runway vacated. Okay, continue approach American, 229. Se copiar a informação, visual mínimo sem chuva. Tá, visual no mínimo sem chuva, ok, o 275. Salvador, poderia informar para o Amazonas? Salvador, voo 2196, táxi 147, 2 horas e 55, autoridade bom. Tem um vídeo na tia no gás de tira? Vai. Vai. 209 no ajuste, parte linha 295, bom dia. Provavelmente. Aproximada do DX, 3259. Observe o táxi do Gol, até o ponto de espera para o ingresso via Juliette, posição 4. Pode passar do Gol, Juliette, posição 4. Tá, 3, 8... 0, decimal 8, 0. 3, 0, 8, tá, 3, 1, 9 graus, que é bom dia. Salvador, bom dia, tá, 3, 3, 0, 4, informação Romeu, autorização Brasília. Bom dia, 3, 3, 0, 4, prepare a saída agora e guarda a guarda. Para 2010, hoje chama 019, instale o VLS, ponto localizador, chama 6319. 3179, contato radar, 0320.